Da eterna glória, Jesus desceu, pelas mãos humanas, ele padeceu, apesar de ser o Filho de Deus, mas não entenderam, os fariseus, foi crucificado, sofreu, pelos meus pecados, de sua cabeça, sangue verteu, foi vitorioso, Jesus venceu. Ressurgiu dos mortos após três dias, mas os seus discípulos ainda não sabiam, quando a notícia alguém trazia, que o Cristo morto já revivia. Depois ele mesmo aparecia, quando os discípulos se reuniam, e para Tomé ele assim dizia: disseste, só crê, só se tu me visse. Mas depois de tudo, subiu ao Pai, disse: ainda espere um pouquinho mais, para onde vou? É lugar de paz, em Jerusalém, todos esperar, não deixarei órfão, mas voltarei, o Consolador, logo mandarei, e para meu Pai, apresentarei os meus